O ser quis uma luz, é uma canção que brilha forte neste mundo. Um simples gesto, uma expressão que transmite amor e compaixão. Um sorriso pode ser uma oração, despertando esperança, renovando a fé. É um presente do seu coração, um simples gesto que transmite amor e compaixão. Que o sorriso floresça em seu rosto, espalhe o seu amor, deixe a sua luz brilhar. O sorriso é a mais bela expressão que coa pela eternidade em união. O sorriso, uma luz, é uma canção que brilha forte neste mundo. Um simples gesto, uma expressão que transmite amor e transmite amor e compaixão. Um sorriso pode ser uma oração, despertando esperança, renovando a fé. É um presente do seu coração, um simples gesto que transmite amor e compaixão. Que o sorriso floresça em seu rosto, espalhe o seu amor, deixe a sua luz brilhar. O sorriso é a mais bela. Que transmite amor e compaixão. Um sorriso pode ser uma oração, despertando esperança, renovando a fé. É um presente do seu coração, do seu coração, do seu coração, do seu coração, do seu coração.